no teu deserto, um astronauta livre no espaço, uma gota no oceano. Eu te amo, sou um simples desejo da mente, a estrela mais perto da lua, o retrato pintado no pano. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sou apenas um cara imperfeito que percorre o caminho estreito ao encontro do que nós sonhamos. Eu te amo. Sou a liberdade suprema, sou o grito na sua garganta, a espera de muitos anos. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Percorre o caminho estreito ao encontro do que nós sonhamos.